playback, message 34. Isaac, I know you're there. Come on, pick up the phone. Fine. Look, I just called to say I'm moving on. I have to. Just take care of yourself. Está começando mais um Super Controle Podcast direto de Tal Volantes, aquele planeta gelado, e aqui está quente no Rio Grande do Sul. Eu sou o Matheus X e estou aqui com o Frajola. Olá. E eu com o jornal, mentira, papel higiênico, que dá susto pra caralho. Ah, tu ia limpar a bunda, que o jogo é muito chato. Ai, mentira. Mentira. Lanzonete. Ah, sim, eu também estou aqui com os gárgulas, com os monstros, com as coisas, satélites. Gárgulas. Gárgulas. É que ele não jogou. Tô brincando. Eu tô falando de Dead Space, seu bocó. Hoje eu denunciei, sei que corta. Tá certo. E Augusto Fuca. Muito medo, cara. Estou aqui quietinho, assim, não sei se o pessoal tá animado aí, porque nenhum necromorfo atacou eles ainda. Mentira, me atacou sim. Olha, Frajola, que é isso, marrom escorrendo pela perna ali, ó. É isso aí. E infelizmente, né, a gente gravou o cast Dead Space 1, Dead Space 2, com o Alex F. Mas a gente tentou gravar esse uma vez, duas vezes, três vezes, e não rolou, não rolava tempo. Foi tirado do elenco e voltei. E aí, eu acho que ele não quis gravar porque eu estava presente. No 1 e 2 eu não estava. É verdade. Não. E aí, pô, o Cefinho, ele tá muito foda. Esse áudio ano tem a corridão pra ele. Um abraço então pro Alex Cef, mas infelizmente não pôde participar. Não rola áudio dele. Não, cara, ele tá fudido na vida, né? Eu entendo, foda. Porque eu acho que ele trabalha em empresa, né? É. Empresa, ultimamente, fim de ano é sempre bem fofo. Qualquer tanto coisa. Porque eu tirei férias e não consegui terminar minhas férias, me chamaram antes. É isso aí, cara, a vida não tá fácil. Então, vamos lá sem CEF, né? Eu ia chamar o Marcelo Guaxinim para gravar, mas aí foi decidido de última hora, assim, domingo e tarde, vamos gravar. É pra esse balgrinho, não vai ter tempo, né? E aí, então, que ele veio pedir pra gente. Então, um abraço aí para o Marcelo e o seu podcast. Que lástima, mas tudo bem. É. Tudo bem. Então, vamos lá falar de Dead Space 3. Depois do que, Lanzonete? Depois do susto do Lanzonete. O cagaço dos e-mails. Prepara. Chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e estou aqui com o Aloysio Ventura. Olá. Professor Aloysio, nos últimos dias do ano aí, correria no colégio, é isso aí, cara. E tem que gravar, sim. Sim, assim que é maneiro. Tem a banda. Se não ouvirem, pois é, várias bandas, 20 bandas. Aloysio, pra quem não sabe, tem várias bandas. Qual é a tua banda aí, a principal? A principal é Inocência Lost, que é de metal progressivo. É a que eu tenho mais tempo e tal, né? Aí agora eu tô com uma aqui pra tocar em evento de anime e tal, que é Shin Yamato, que aí é só, a gente só toca música de anime, assim, a gente não compõe, não. Mas a gente toca anime e tokusatsu também, né? Toca desde os antigão, assim. Os links das bandas estão no post, mas viemos aqui para falar de e-mails e alguns recados, tá? Os recados, então, são aquele formulário já clássico do Super Controle, que está aí no link do post. Pra que serve esse formulário aí, Aloysio, tu sabe? Ué, a gente tá fazendo aquela pesquisa, aquele IBGE, o censo, pra ver como é que são nossos ouvintes, pra ver o que eles querem, o que eles não querem, qual é as preferências deles, são sexual, essas coisas. Nossa. Pra gente saber direcionar o podcast. Tá, e os outros programas do site e tal. Isso aí, já botei todos os meus vizinhos pra votar. São 8 perguntas, velho, não dá 10. É, pequenininho, né? Pô. É, pô. Só colocar ali, tá tranquilaço. Então, dessa vez o pessoal falou: ai, não vamos ganhar nada, não, cara. Não, dessa vez vocês vão ganhar amor. Só aí podcast e vídeos. Então, aproveitem aí. É rapidinho. E é isso então, o nosso Twitter, vocês já sabem, @supercontrole. Sigam a gente aí, cliquem no elenco para ver os Twitters da galera também, se vocês querem saber o que a gente anda fazendo, jogando e tudo mais. A gente sempre comenta por lá. facebook.com/supercontrole. E tem o grupo do Super Controle também. Então é isso, se você não quiser escutar os e-mails referentes ao podcast de compras no exterior, pule para 14 minutos 30 segundos e brilha, estrelinha. Então é isso, vamos ler os e-mails referentes ao podcast, que foi muito bem recebido, né, de compras no exterior. É isso mesmo, senhora Luiz, você tem um e-mail aí para ler, certo? Certo, eu tenho um e-mail. É do Ricardo Ventura, Ricardinho lá, né, clássico lá do grupo e tal. Aí ele manda aí: dá-lhe chapas, estou enviando um e-mail para vocês depois de muito tempo, embora esteja sempre interagindo através do grupo do Supercontrole. Sempre fico de mandar um e-mail e acaba acontecendo algo que me pede. Anyway, antes tarde do que nunca. Quanto ao cast, curti bastante, pois estava com aquele climão de Dreamcast, loucuras, Lanzonete vs Farajola, mas ao mesmo tempo teve bastante informação relevante. Essa pegada ficou bem melhor. Espero pela sequência desse estilo. Embora estou sentindo falta dos casts temáticos sobre franquias, né? Acho que ele já se ligou. Essa aqui, o cast de hoje é sobre isso. Pois é, já realizamos a... A gente tá sinistro, né? Já prevendo o futuro. Anotei aqui as dicas de vocês, mas tem alguns problemas com compras na internet. Primeiramente, tenho muito medo de usar o cartão de crédito por causa das várias notícias que sempre vejo, de clonagem de cartão e vazamento dos dados. É outro fator que, se quero o mesmo jogo, eu quero ele day one. Como arrumei um amigo de infância que montou uma loja e revende os games pra mim pelo preço de custo, acabo sempre comprando com ele com bons descontos. Games de 199 por 179 e os de 149 por 129. 20 reais de desconto já é uma coisa boa. A última experiência que tenho é bem recente. Fiz um cadastro na loja S Amarela para aquisição do meu Legend of Zelda Between Two Worlds. O jogo estava no preço standard dos games de 3DS no Brasil, 150 conto, mas consegui pegar por um preço ótimo e deixo aqui as dicas. Comprando à vista no boleto ou cartão, você tem 10% de desconto. E a Saraiva ainda... Ah, já falou aqui. Ainda tem um sistema de fidelidade que, juntando pontos, você tem 15 dólares... 15 dólares não, 15 reais, né? Deve ser. De desconto. Matematicamente dizendo, foi 150 menos 10%, ou seja, 135. Juntando mais 15 reais de fidelidade, o jogo saiu por 120. O que pra mim foi um ótimo preço. Além do mais, comprei no domingo e na terça-feira o jogo já estava na minha mão. Curti bastante a experiência e devo repetir novamente caso seja necessário. Ah, maneiro, maneiro. Eu ainda prefiro comprar digital mesmo. Chega na hora. Antes de terminar, gostaria de falar algo sobre o podcast de FIFA, que eu ia mandar um e-mail, mas vacilei e acabei perdendo o prazo. Não, perdeu o prazo, não vou nem ler mais. Tchau. Não, já era. Perdeu, valeu aí. É isso aí, Cadinho. Tá falando mal do Japão ainda, perdeu. Então, zoações à parte, vou ler só porque ele é carioca e é flamenguista. Tá. Você certo. Sempre enche a bola dos mulambos do Japão nas Copas e tal. Mas esqueceram de comentar que essa seleção não aparece no FIFA por ter contrato de exclusividade com a Konami. Logo, se vocês curtem mesmo esses malucos, virem pro evolutistas. Parece coisa de ciência, né? Também ri bastante com vocês falando trago, porque aqui no Rio trago é pra fumar. Pois é, aqui tá, pensa a mesma coisa. Morro de rir toda vez. Daí vocês falando que jogava e quem perdia tomava um trago, pareceu bem estranho, meus ouvidos cariocas. Milagres da regionalização. Caraca, daí pensar que a gente somos uns maconheiros, engraçado. Né? Pois é, cara. Primeira vez que eu falei com vocês, vocês falaram agora de trago, eu fiquei... Ih, olha os caras. Tá pior, né? Que eu lembro que o Caio Correio já falou isso em São Paulo também. Em São Paulo também trago é maconha, tá? É cigarrinho, capeta. Pois é, eu só sabia que era parada diferente por causa daquela música lá do maluco lá, do Fandango, Trago Mulher lá, que aí tem o trago no meio. É verdade, olha aí, ó. É verdade. Aí eu fiquei no bagulho. Meu pai escuta essas músicas assim de velho. Tá brincando, sério mesmo? É, velho. Que aí, estranho, pô, o cara é carioca. Pois é. Não, mas meu pai não é carioca não, meu pai é mineiro, pô. Meu pai é tudo errado. Mineiro, escute gaúcho, música gaúcha. Pois é. Tá certo, é isso aí. É então, a vida. Obrigado aí, Ricardinho Ventura. Quanto aos jogos aí, é barato, né? Barato. Teve um pessoal que comprou, eu não vou citar o nome da loja, os videogames novos aí, Márcio Barros, tava comentando no grupo lá do Super Controle, e ele disse que o videogame demorou pra chegar e tal, algumas lojas brasileiras, né? Então muita gente comprou na pré-venda, teve essa reclamação aí, nem sei se chegou o videogame de uma galera ainda, mas, né? Mas aí, valeu Ricardinho Ventura. E eu tenho outro e-mail aqui do Gilmarzinho. Ele não coloca da onde vem e tudo mais, mas eu já vi ele lá no grupo também, e já vi ele nos comentários do site. E ele comenta o seguinte: muito bom episódio, tema muito bem escolhido e desenvolvido pelos participantes. Eu compro muita coisa na China, uma pena que pararam de fabricar os controles sem fio do PS2. E achei muito bom vocês explicarem direitinho como importar para o pessoal que ainda não sabe como fazer isso. Principalmente o uso do PayPal. Tenho amigos que foram comprar sem me perguntar nada e acabaram usando o número de cartão, que até agora não deu problemas para eles, mas eu disse que não faria isso nunca, devido ao medo. Hoje não compro mais nada de games importados, só brinquedos e coisas eletrônicas, quebra-galho, adaptadores e tudo mais. Mas já comprei as tais armas de pressão. Essa história é engraçada. Quando comprei, pedi uma só e este foi o único item de pedido. Eles colocaram brinquedos diversos no envelope. E aí chegou aqui sem problemas. Um conhecido meu foi tentar sem perguntar nada, sempre, né? E comprou 4 dessas armas de pressão. Porra. E aí recebeu uma carteirinha da Polícia Federal com a Receita Federal para comparecer lá e explicar a compra. Caralho! Porra, imagina. Também, né? 4 armas de pressão, né? Vai matar quem? O maluco. É, vai assaltar um banco com isso aí. É, pô. Fica arma de verdade. Enfim, parabéns pelo programa, sempre muito bom até. Valeu aí, seu Gilmarzinho. Teve bastante comentários também aí no site, o pessoal explicando como é que compra, se compra as lojas e tal. Foi maneiro, cara. A lista de lojas aí fez bastante sucesso, que a gente colocou, né? A lista brasileira. Pô, tem um lance que vocês não chegaram a comentar que fica de dica aí. Tem um colega meu que ele trabalha, né? Obviamente as pessoas têm que trabalhar pra se sustentar e tal. Aí ele foi comprar, ele pensou, pô, eu fico mais tempo no trabalho do que em casa, então vou botar o endereço do trabalho pra poder receber o bagulho que eu comprei, né? Ele comprou um bagulho, não um bagulho, né? Comprou um negócio lá. Bagulho. Aí, pois é, né? Rio de Janeiro, bagulho, enfim. Aí ele comprou um negócio lá, só que, tipo assim, na hora dele preencher, ele botou o endereço da empresa que ele trabalhava. Uhum. Só que onde ele botou, no campo que ele colocou lá, também ficou relacionada, tipo, quem tava pedindo. E como o endereço era de pessoa jurídica, cobrou taxa como pessoa jurídica. Veio uma taxa violenta no negócio que ele comprou. Caralho. Pois é, eu não entendi muito bem como ele fez, mas ele falou que depois nunca mais pediu pra quem endereço. Porque eles relacionam como pessoa jurídica. Você tá pedindo uma compra pro endereço de uma pessoa jurídica. Eu não entendi muito bem, mas fica a dica aí também, né? Oh, verdade. Eu não sabia essa parada, não. Tem um comentário só, tem muita coisa boa aqui, mas eu queria só comentar a história do Ogro, que ele comentou comigo no Twitter até que, não me chamaram pro podcast, eu por quê? Aí ele disse que quando ele foi pra China, ele comprou as muambas dele, né, os jogos e tudo mais, e aí o fiscal pediu uma graninha a mais pra liberar por um preço aceitável, assim, os joguinhos, tá? Que na China é normal essa parada, é, o mercado chinês é assim, saca? Ah, menos mal, ou não, né, mas... É, estranho. Nego tem muita história, cara. Aqui, só também pra finalizar, o Diego Sharp, ele comenta sobre o mercado cinza. Ele fala que as lojas ela possuem uma grande fiscalização que torna muito difícil para essas lojas comprarem mercadoria sem nota fiscal, mas eles sempre dão um jeitinho. Ele fala que a galera aí... Por isso que os consoles de boleto são bem mais baratos, saca? Não são feitos tantas vezes e tudo mais, fundindo. Ele diz que várias lojas aí, quando a loja recebe o pagamento em boleto, o dinheiro ele cai praticamente na hora na conta. E a loja não precisa de cobrar juros, nem pagar taxa para empresas de cartão de crédito. Então, tipo, é muito mais tranquilo. Ah, tá explicado, né? É. Sim, esses dias aí tinha... O pessoal tava comentando o Black Friday que rolou aí. Nosso cast foi na hora certa, né? Porque o pessoal comprou. O One chegou a pagar 1.500 por ele. Caraca. 1.400. Ah, maneiro, cara. Baratinho, né? Mas tem que saber pesquisar, pô. Eu comprei um tablet antes da Black Friday. Na Black Friday tava mais caro. Ah, é? Olha mais caro. Aí eu comprei no S Azul também, que teoricamente tem umas promoções boas, né? Mas acabei comprando mais barato antes. Eu digo pra vocês, se vocês querem se ligar em promoções, sigam as lojas aí no Twitter também, eles várias vezes. Até entrem nas lojas, cara, esses dias aí de manhã, eu saio às 6 horas da manhã de casa e eu dou uma olhada no Twitter e tal. E aí o Alex F comentou que tinha promoção, se não me engano, no Metal Gear Rising de Play 3 de Xbox tava R$35, sabe? Porra! Então ficou só de manhã assim, ninguém foi muito atrás e aí eles voltaram pra 100 e pouco do jogo, normal. E, então o pessoal tem que ficar de olho, saca? Acho que sempre... Se quer comprar, sim. Volta e meia, dá uma olhada. Porque elas mudam várias vezes no mesmo dia, né? É, pois é, tem tudo isso também. Mas então, tá. Valeu então, pessoas. E vamos voltar aí ao cast de Dead Space 3, certo? Certo, valeu, galera. Valeu, galera. Muito obrigado pelos e-mails e até daqui a 15 dias. Abraços. Abraço. Voltamos com gritos. Cara, cagou, doeu. Doeu anos. Então tá, Dead Space 3. Primeiro, a gente vai ficar... O pessoal que achou mais ou menos Dead Space 3, o pessoal que gostou... Quem que gostou mais ou menos? Que vai ser assim, primeiro, que né, tu virou? A gangue achou mais ou menos, a gangue achou bom o jogo. Isso aí. É isso aí? É. Porém... Cadê o Cefinho pra me defender? Pois é, falta Cef pra cavar o D6. Mas antes de começar, só falando do jogo e tudo mais... Sim. Explicando também, Dead Space 1 e 2 a gente já gravou, tá aí embaixo no link do post. Sim. A gente falou sobre todas as mídias que tinha do Dead Space, que era livro, que era quadrinho, que era animação, que era o filme que talvez poderia acontecer, não aconteceu até agora... Então, falamos também do Extraction, que é o jogo que saiu originalmente para o Wii. Isso, DLCs do Dead Space 2. Não falamos, vamos falar agora. Do Dead Space 2, a gente não falou. Falamos. Ah, a gente falou que ia jogar e não jogou, porque era spin-off. Sim, a gente citou ele, sim. Citamos, mas eu, antes de começar a falar do Dead Space 3, eu joguei e gostaria de passar aqui, porque... Então fala, rapidamente. Aviso de utilidade pública. Rapidão, então. Já começando, então, Dead Space 2, Severed, tá... Ele é um DLC que saiu uns meses depois para o PlayStation 13, Xbox, PC, blá, blá. Ele é um side story, tá? Dentro do segundo jogo. E ele é em dois capítulos apenas. DLC rapidinho, uma hora e meia, aí tu termina tranquilo, tá? Só que tu joga com outro personagem, você não joga com o Isaac Clarke. Joga com quem? Você joga com Gabe Weller, que é um dos sobreviventes do Extraction. Olha ali. Lá do planeta Edge 7. Saca. Então, anos depois do... É 3 anos depois do Extraction e do Dead Space 1, né? Do Dead Space 2. E esse personagem, o Gabe Weller, ele casou com a Lexine, que é a outra mulher... Sim, do Extraction, sim, também. Tá? Uhum. E eles foram morar na The Sprawl, que é a colônia que fica na Orla de Titã, onde se passa o Dead Space 2, tá? Então ele é um segurança da... Tipo uma polícia lá, assim, segurança lá da colônia, e o jogo começa quando dá o outbreak da infestação necromórfica, quando começa a dar todas as merdas, saca? Então o primeiro capítulo é nas minas do jogo. Quer fuder? Né? Uau! É nas minas, e aí começa a infestação, aí tipo, a jogabilidade é igual, a roupa dele é um pouco diferente, mas é... Roupa de segurança, roupa, né? Roupa de segurança, mas é igual, assim, a base é igual, com a vida atrás e tal, a máscara, blá blá blá. Tá? E nisso, o diretor da The Sprawl lá, o Timmerman lá, que é o vilão que luta com ele no final do 2, o negão lá, saca? Ele manda uma ordem que é pra evacuar e tal, e é pra destruir e matar todos os elementos-chave. Queima de arquivo. É, queima de arquivo porque começou, deu infestação lá e tal. E aí nisso ele descobre que a Lexine é considerada uma das elementos-chave, que é a mulher dele. E aí ele ignora essa ordem e tá indo salvar ela. Aí nisso, o chefe direto dele, que é o Victor Batterlet, uma coisa assim, ele começa a te caçar, aí tu tá com ele e tal, no fim do primeiro capítulo, e aí tu pega uma navezinha dele e tu vai até o hospital, que é o início do Dead Space 2, saca? Que aí tu conversa com a Lexine e tal, e ela tá lá no hospital. E aí tu tem que salvar ela, né? Vocês começam a se encontrar e tal. E aí quando tu vai encontrar ela no hospital, que... É interessante porque as fases, elas usam cenários que tu passa pelo Dead Space 2 com o Isaac e cenários novos que são usados no multiplayer do jogo. Então é uma combinação de cenários, tem partes que o Isaac jogou. Interessante. Que tu inclusive vê coisas que tu fez no Dead Space 2 continuam ali, porque o Isaac já passou por ali e tal, né? E aí tu vê a Lexine sendo levada por dois caras com uma roupa branca. Que eles são de uma organização chamada The Oracle, que é uma organização que é um lance interessante na história, que eles só aparecem num dos livros, que eu não lembro qual dos livros que é agora, mas que eles estão levando Lexine porque a Lexine é um dos poucos humanos que resistiu ao lance do Marker, de mexer na cabeça do cara e tal. Ela é imune a isso. E ela tá grávida, saca? E aí eles querem levar ela pra usar... Meu Deus, Alien 3. Alien 3? Quase Alien 3. Pra ver se o... Por que que ela tem essa imunidade, se o filho vai ter essa imunidade também e tal. E aí tem esses caras de branco. E aí tu segue eles até a parte final do jogo, que é numa navezinha lá na saída do hospital. E aí quando tu chega lá, esses dois caras de branco são dominados por aqueles necromorphs que são tipo umas raias que voam, que... Entram na boca deles e transformam os caras. É puta, pariu, foda. E aí tu luta com eles dois e tal. Aí tu derrota eles e ela tá na nave. E ela tá te esperando na nave. E aí tu diz assim: não, eu só vou abrir a porta aqui, que tem tipo um portãozão grandão pra gente fugir da The Sprawl. E aí nisso, o cara que é o Victor lá, que é o cara que luta com ele no final do primeiro capítulo, ele tá vivo ainda. E aí ele vem assim, tu leva um cagaço e tal, e ele tá com uma granada. Aí essa granada estoura e mata ele e te machuca também, tipo, detona todo o lado da tua cabeça e tu perde uma perna, saca? Urkudius, Spec Ops, e aí tu cai no chão assim, o teu personagem não fica mais de pé. E aí ele fala assim, ó, Alexine, eu não vou conseguir fugir daqui, eu vou abrir a porta pra ti e tu foge, saca? E aí tu fica ali no chão sem a perna, vindo um monte de bicho, e tu tem que ficar matando os bichos e atirando numas presilhas que tem a porta fechada lá e tal, pra te abrir a porta. Aí nisso tu abre a porta, assim, tu consegue abrir a porta e ela foge com a nave, e tu fica ali e aí acaba, isso aí é o DLC, saca? Aí as informações no fim, então, aparece que o Gabe... O teu personagem foi levado para testes, eles te recolhem lá, e o paradeiro da Lexine é desconhecido. Uau! Então, ela é uma personagem interessante na história que não foi usada no Death Space 3 ainda. É, né? Não foi. Então, de repente. Acho que não vai ser nunca mais. Não foi. Será? Será que não estava nos arquivos de texto? Não encontrei ela nos arquivos de texto. Mas ela é uma chave importante para a história porque ela é imune. A influência dos markers. É. Então é interessante isso, saca? Talvez no próximo jogo aí eles citem essas coisas aí. Provavelmente, né? Veremos. Então tá. Isso foi o DLC Severed. Esse é o Severed. $6, né? É. Na época eu paguei mais. Na época eu paguei $9.99 O clássico. Hoje eu não sei como é que tá o valor dele. Esquece Dead Space 3, então. Ele vai ser um pouco diferente dos outros dois. A gente pretende não contar tudo em mínimos detalhes aqui. Pra deixar à vontade pra vocês jogar, porque é um jogo, ele é meio novo, né? Saiu nesse ano de 2013, sim, datei o podcast agora. Sim. Mas, então, tem muita gente que eu falo que não jogou, que não sei o quê, que achou mais do mesmo. Então, muita galera falou isso aí. Teve muita gente que não jogou porque leu as pessoas não falando tão bem e não jogaram. É verdade. Pois Eu joguei sem ler, vou jogar e tal, eu joguei, achei mais ou menos. Mas, no fim, aí achei bacana, assim, um jogo ok. Sim. Pra série, tá funcionando muito bem. Mas então Dead Space 3 foi lançado em 2013 para PC, Xbox 360 e PlayStation. Fevereiro 8. Isso. É, foi um dos primeiros grandes jogos do ano, junto com o DMC, lembra que saiu em janeiro. Sim, e tal. Sim. E aí, nego, não, foi Dead Space, que saiu também em fevereiro de 2011, se não me engano, ou 2012 ou 2. Janeiro. Isso, foi isso do ano também, 2011. É, verdade. E aí foi, meu Deus, que jogo, né? Uh-huh. E aí então, pô, Dead Space 3 são os meus... É até interessante comentar que no início da campanha, quando tinha os vídeos do Dead Space 3, ele mostrou momentos de co-op. E o pessoal ficou meio pessoal assim, ficou, sabe? Aí que tá. É. O primeiro erro ali do jogo foi mal marketeado pela EA. Eu lembro que nós vimos na E3 de 2012 e muita gente falou... Cara, perdeu o elemento de terror do jogo. E isso. Eu fiquei com a pulga atrás. Será que vai ser todo em cop? Assim, ó, querendo ou não, o Dead Space 2 também teve um marketing de merda. A gente falou lá do My Mom's Hate Dead Space lá. Sério mesmo? Sim. E aí, beleza, mas dava a entender esse marketing. O 2 continuava um jogo de terror. Porque os vídeos da E3 mostravam ele voando, ele fechando o capacete, sei lá, Tony Stark, não sei o quê. Jogo de ação, mas vai ficar no terror. E o 3, ele focou, eu acho que ele ficou muito mais na ação. Talvez porque seja na claridade, o jogo se passa muito mais do planeta. Pode ser. Não, mas tem lugar escuro. Tem lugares fechados, mas não é a mesma coisa. E o que fez sucesso o jogo primeiro foi isso aí, que ele não tinha marketing, era Dead Space, era uma coisa nova que prometia revolucionar e tal. Prometia assim pro pessoal, não, vamos ver o que é esse novo survival horror aí, né? Isso. E aí ele se foi assim, descendo ladeira, é o meu ver, assim. Mas o Frajola tá aí quieto, só falando não com a cabeça, dá o microfone pra ele aí. Tu acha ele muito bom, cara? Cara, assim, ó, reclamo quando a coisa fica muito igual. Ele mudou do 1 pro 3 bastante, né? Só que ele mudou. Manteve a original dele, que é um pouco de suspense, terror. E ele mudou o planeta, né? Agora ele é num planeta. Mas. Não, isso é maneiro, isso é bom. Cara, o cenário, assim, não tanto em gráfico, mas tu vê o cenário que no lado de fora, que tu viu o horizonte no fundo, o bicho que tá congelado lá eu achei fantástico. Tanto que eu tava jogando, eu tava batendo foto e capítulo postando. Capítulo 6. Eu não lembro os capítulos, né? Eu achei o capítulo 6, você tem que ir lá pegar os artefatos do satélite. Eu tomei um cagaço uma hora, não sei que capítulo que é. Você tá subindo uma montanha de gelo, acho que é no... Depois você chega no planeta. Sim. 8, 9. Aí tu tá seguindo as lanterninhas que a mulher deixou, né? O fogo, a luz. Sim. Aí eu tava com a minha prima jogando, tipo, pô, vamos lá, né? Seguir. De repente vem um monstro gigante, assim, só. Ele só aparece. Só aparece. Na ponta da galera, ele... pus isso. Porra, é o primeiro susto do jogo. Toma essa. Pior. Mas foi maneiro, saca? Pior que é. Isso aí que eu tava sentindo falta no jogo. Porque um tu jogava tenso, o dois também tu jogava. Sim. O três não, cara. O três é tudo poderoso, tem mil e uma armas, não sei, cara. O três ele meio que me deixou assim. Faltando alguma coisa. Mas é um bom jogo. Mas tem os ambientes fechados que dá cagaça pra valer, cara. Tu põe um fone de ouvido. Sim, né? Eu não consegui jogar com fone de ouvido. É, mas eu me cagava muito. Eu vejo jogos sim. Atualizar, tipo, um Outlast pra dar cagaço. Não, sim, claro, aí é um universo diferente. Sim, mas aí eu falando em do jeito de cagaço. Ah, não, tá. Aí eu tô muito mal. Cara, o Dead Space 3 foi diferente porque os cagaços, que nem o Six falou, foi no capítulo 8, 9, eu levei mais no final do jogo, saca? Porque no 3 é que nem tu falou. Bato, tá todo poderoso, agora ninguém pode. Mas tem umas horas que tu leva uns cagaços. Isso eu achei legal. Sabe o que é legal desse lance do jogo? Que ela vai me criticar, mas é um jogo que usa muito bem. Não o cagaço de, ai, tomei um susto, sabe? Um cagaço de. Não, é além da expectativa que o Fuca falou, é um cagaço de tipo, tu tá desarmado, velho. Olha o tamanho do bicho que vem vindo contra tu, assim, tu vai morrer, tu fica todo desesperado. Tipo no 2 que tinha aquele bicho que você reconstruía, lembra? Sim. Tipo, era muito foda, ele apareceu do nada e tu tá aí agora, tô sem bala, ele tá aqui perto e então... tal. Aí tu dava uma paralisia nele e tu, vão catar bala. Isso que era o foda, que não tem no terceiro jogo. É, ele tá. Tem o bicho que regenera. Se tem o bicho que regenera. Mas já não, mas... E tem dois, sabe? Tem dois, filha da puta. Tem mais, tem um monte, irmão. Tem um monte. Se olhar, tem dois e tem, tá cheio daqueles bichos que eu odeio, tipo, que lembra os Licker. Aquela hora que vem um monte, tu tá com uma arma, filha da puta, uma metralhadora lá, tu tá, e aí, vambora. É que ele tá evoluído, né? Fácil, sabe? Eu achei ele muito fácil, assim. Ah, tu um pouco tu tem mais jeito pra lidar com esses bichos. Só que tem um bicho desgraçado que eu odeio, que é que nem eu falei. Parece o Licker, só que vem mais rápido e te enrola no teu pescoço. Mas ele é um. Tem que matar a base do melee e tiro na cabeça. É um jogo muito bonito, ela falou bem. É um jogo muito forte. O cenário, assim, fantástico. E eu acho que a evolução faz parte nessa questão, sim, em que um era trancado. Ele é um jogo, né? Colônia, três, se vocês observarem, ele é o jogo que mais tem ambientes diferentes. Exato, de todos eles, mesmo, né? Ele verdade. Tem. Ele, primeiro, ele tem, pra mim, assim, que foi bastante criticado, mas eu acho tudo totalmente oposto. Pra mim, tem a história mais bacana de todos. Caralho, não, cara, isso nunca. Sim, a história mais bacana de todos. Nossa, depois a gente vai falar sobre isso, então. História mais bacana de todos. O jogo começa 200 anos antes, tem um prólogo 200 isso anos é maneiro, antes. Isso é foda. Tá? Legal. E aí depois o jogo, então, o primeiro capítulo é numa cidade na Lua, depois o segundo capítulo é numa nave que tu tá viajando, aí depois os capítulos seguintes são em várias naves que estão ao redor da órbita do planeta. Aí depois em seguida tu desce no planeta, aí no planeta tem ambientes fechados, abertos, aí depois no fim do jogo é no subsolo, embaixo da Terra. Lá nos ETs gigantes, nos tá ETs gigantes lá e tal. Então tem vários ambientes assim e vários tipos de susto, porque o pessoal dizia, não, o legal do Dead Space é que é sempre escuro e o bicho vai sair dos dutos de ar, né? Tu nunca sabe no que tu vai levar um susto. Sair. Só que no ambiente da neve eu achei interessante, porque no início... aberto, no a céu aberto, tá com o sol, mas no final do jogo é fechado, é de noite, saca? Então é de noite, assim, e tem tempestades de neve que tu não vê na frente, e os bichos saem da neve, os bichos vêm correndo lá do fundo, assim, eu achei muito massa isso aí, saca? Vamos falar do desenvolvimento um pouquinho do jogo? Sim, porque eu acho que o desenvolvimento do jogo, a criação dele se tornou muito chata no jeito de que exploraram muito a mídia Dead Space. Tinha livro, tinha um caralho de coisa. Sim, tinha animação, tinha... A Nego acaba... Deu, velho. Chega disso, sabe? As animações foram legal, cara. Sim, foi legal, mas tipo, sabe? É que dá dinheiro, caraca, né? Velho. O cara viu que dava dinheiro. É, e aí que tá o problema. Daí saiu o Dead Space 13 e não deu todo esse dinheiro, porque Nego tava já... velho, fazado, tu quer dizer? Já acabou, sabe? Parem de falar um pouco disso, vamos explorar um outro lado. Porque a história foi muito bem bolada no começo, que se passar e tal. Eu acho a história legal, mas o que eu acho merda na história... Opa. É o sentimento. Sem muito spoilers, né? Sim, é o começo, é só o começo, tá? Sim. A história, ele quer contar tudo o que aconteceu com o Mark e tudo mais. Só que a desculpa pra tu usar o Isaac Clarke no jogo é a pior desculpa possível do mundo, tá ligado? Ah, vamos pegar o Isaac Clarke porque ele é o cara que destrói markers e porque a mulher dele, que é ex-namorada agora... Tá com outro cara. Tá com outro cara e a motivação dele vai ser essa, tá ligado? Ah, vai tomar no cu, cara. Sério mesmo, 2013 fazendo história assim, velho? Não, cara. Que não era o verdadeiro planeta, então, origem, não sei não, o quê. Isso eu achei legal, da história ser focada nos markers e tudo mais do planeta do tal... Sim, que sem spoilers... Tal Volan, isso eu achei maneiro. Mas desculpa pra usarem o personagem Isaac Clarke, eu achei uma bosta. Deveriam ter trabalhado muito mais. Eu até achei que o jogo ia ser contado com aquele carinha do início do 1, mas depois voltou. Também achei que... Detalhe que aquele cara que tu joga no multiplayer, eu meti um pouco online no Origin, beleza. Cara, tu vê ele no single, não vê. No... Pessoal, eu tava ali, ninguém tem carisma nenhum pra aquele cara. Tipo, quem é esse cara, tá ligado? Então isso é um problema meio sério do Madureira, eu acho. Ele é legal. Que tipo, o único cara foda ali que eu senti foda é o Isaac Clarke, saca? É, eu achei que ele... O resto eu, tá, quem são essas pessoas, sabe? Eu achei, quando morreu o maluco lá no tal cena, não sei nomes, sim. E tá, e daí, sabe? Foi, já era óbvio que isso ia acontecer. Eu achei muito sensato essas coisas, o que vocês acham? É, eu achei meio estranho, sabe, esse esquema que tu falou ali, porque tem o carinha que tá com a ex dele, deu pra ver que tem aquela ligação com sim, ela. Sim. Aí eu achei que isso aí não precisava, né? É que foi uma das motivações no começo do jogo, que os caras chegam lá, não, a gente precisa de ti, beleza. Mas a tua ex tá aqui, tá? Aí tu vai. Ah, tá. Então eu vou. Senão eu ficava em casa no meu apê e lá. E é o clichêzão que o atual da, que tá com a ex dele é pau no cu. Imagina, né? Sim, queria pegar acho que precisavam trabalhar um pouco mais isso. Não que seja uma... Meu Deus, né? Um eu acho que redo muito já... foda o Dead Space. Meu Deus, que foda. Mas deveriam, acho que, melhorar isso. Mas mesmo assim, os outros atributos me deixou muito alto. Ah, tá certo, concordo. Os outros atributos valem bastante. Eu só acho que a história ficou meio assim. A motivação dele, não, é que assim, Dead Space, eles, sinceramente, eu nunca achei os personagens muito carismáticos assim, Dead Space. Eu acho que nunca foi o forte. Sim, é verdade. Nunca foi o forte. Eu acho que personagem carismático é RPG, não. Fora disso não tem. Capaz. Não, não é verdade. Tudo que não é jogo é verdade. Tem, né? Tudo que é jogo tem. É. Não é verdade. A Master Keith. Master Keith. Ah, o Master Keith. Isso aí. Não, mas... Então, é um exemplo. É um exemplo de jogo que não tem personagem carismático. Então, é RPG, cara. Gordon Freeman. Tá aí, Gordon Freeman. Todos amam. Aqui, ó. O nome do personagem que te joga em co-op é o John Carver. Ah, é verdade. Cara, assim, o motivo dele ir assim é bem filmezinho... Anos 80, assim, sci-fi, bem... Mas eu acho que todo o Dead Space, ele é... Assim, tipo, o foco dele não é os personagens, e sim é o lance dos monstros, o lance do mistério e tal, então... Mas aí que tá o problema. Eu acho que é isso aí. Relevei. Tentaram fazer tanto dessa história com quadrinho, com não sei o que lá, vamos explorar isso ao máximo, e aí lançam um jogo que... E aí, sabe? Entendo. Entendeu? Mas sabe, em relação ao desenvolvimento, não sei se é hora de falar ainda ou não, tava discutindo contigo... Que tu falou um lance que eu não tinha pensado e eu concordo muito contigo, Kiss. Que tu esperava uma coisa um pouco diferente na jogabilidade, né? Do que simplesmente ir pra frente e tal. Que se o planeta fosse mais mundo aberto, né? Provável, acho que eu acho. Eu acho que eles perderam uma oportunidade de fazer isso. E seria muito legal, tipo, tu tem que atravessar pra ir em tal base que é lá no fundo. Aí tu teria que ir e tal. Acho que seria bem bacana isso aí, sabe? Quando eu comecei no planeta, até dá pra entender, porque eles têm uma motivação pra ir lá no pico, lá na puta que pariu. Sim. Depois tu desce tudo, né? Sim, sim. E aí então tu quer saber, tu não sabe muito bem pra onde ir. Então eles estão indo meio que seguindo as bases ali do coisa, mas eu acho que. Talvez perderia o foco da Space se ele fosse mais aberto. Talvez. Né? Não, mas não abertão, tipo, um exemplo clássico GTA. Mas assim, um campo aberto, e aí nesse campo aberto eu não sei tu como tem três fases isso, aí. É, assim, ele poderia ser um pouquinho mais aberto. A gente falou isso porque a gente tava lá na BGS, jogo da próxima geração. Tu vê, né? A maioria é open world, né? Porque agora eles podem fazer jogos open world bacanas. Tem mais recurso também. Isso, né? E aí, meu Deus, que legal, isso vai ser. Então. Sei lá, né, falando... O Dead Space 3 funcionou assim, tá bom, sabe? Aí ele ficou meio prejudicado ali, né? Vai se falou, ah, mas não vendeu tanto, mas ok. Funcionou, ok, tá ali. Uhum. Tu viu, né? A boataria de filme acabou, a boataria de novas animações acabou tudo, sabe? Porque, tipo, vai ser um jogo novo? Não sei. Deixa eu pegar aqui que eu tenho o número de vendas do jogo. Ah, eu creio que não tenha sido tão... Não, não foi tão mal, não. Vou fazer um pau. Só que não foi quanto eles esperavam. Vamos brincar aqui. É que Dead Space, a gente falou, eu lembro dos e-mails que o pessoal mandava... Teve um impacto grande. É, que o 1 teve um impacto muito foda, assim. O 2 já teve bem menos. Quer dizer, eu lembro que falou, sério? O jogo é super bom e tal. Uhum. E o 3, menos ainda, sabe? Pode chutar então... o número de vendas, 250 mil. Não, vendeu um monte. Sim, vendeu um milhão. O 3? Sim, é um milhão. Tenho aqui, ó. No primeiro mês, tá? Ele vendeu 605 mil cópias. E no total, claro, isso aí, todas as plataformas, né? Ele vendeu 1.363.670. Um milhão. 1.363. Mas vendeu bem. Um milhão e 400, quase. É que o 1 vendeu muito mais. Então... Não, pelo que tu esperava, eu esperava que tinha vendido menos, que falaram que não foi sucesso. Então o 1 vendeu quantos milhões? 3? Por aí, 4. Não, beleza, vendeu menos, mas foi ainda até razoavelmente bem, porque ninguém esperava muita coisa do jogo. Não, velho, maluco. Todo mundo aqui esperava bastante. Nossa, a gente viu o vídeo da E3, nossa, isso vai ser muito foda. E vai ser mais ou menos, pelo vídeo da E3, tipo, mais ou menos. Teve jeito que, vai ser assim, se decepcionou. Que depois voltou a gostar na VGA, que saiu alguma coisa, não lembro se saiu na VGA ou na época da VGA. Eu acreditei, né, Sprint? Depois que eu vi o vídeo, vi foto, o que eu esperava, ele cumpriu. Beleza. Acho pra mim também. Cara, mas até a recepção dele não foi das piores, saca? Não. Pelos sites, assim, por exemplo, o pessoal da Polygon deu 9,5, que até eu acho que é demais pro jogo, saca? A Ed, que é super chata, deu 7 pro jogo. A GameSpot deu 8. Não, mas tu vai por nota, eu nunca consegui levar. Não, é só pra ter uma ideia da mídia, assim, como é que ela recepcionou. Então, não foi aquela tragédia. Eu ainda acho que esse negócio. Não foi aquela coisa site... bizarra, tipo, Resident Evil 6, saca? Não, vai falar de novo, não. Eu ainda acho que esse negócio de site tem dinheiro envolvido, cara. Hoje em dia. Pode ser. Vai que nem ali, ó. Eles só estão botando boato ali porque o Xbox dá problema nisso, o Play dá aquilo. Será que não é alguém dentro lá que fica. Isso não existe, cara. Só dinheiro compra tudo. O problema acontece com dinheiro abre coisa, até perna. Mas dinheiro abre não, até perna. Problema tem, né, cara? Videogame sempre. Foi menos de 1% dos dois. Ah, mas enfim, Dead Space 3, então. Ei, vocês. História, o Fuca já falou que achava e o Lanzonetti e o Frajola esperavam mais, menos, e aí qual foi? Cara, te vendeu? Hã? O jogo. Posso falar uma coisa bacana? Que me broxou bastante do jogo, que infelizmente. Eu no início achei que tinha a ver com história, mas eu no final pensei, porra, eu não precisava ter feito. O Fuca disse que é legal, sim, é legal, mas acho que devia ter sido melhor trabalhado. Aquelas missões secundárias, cara. Não joguei nenhuma. Aquilo me broxou valendo. Tinha umas, porque eu achei, vou achar, por exemplo, documentos que contam detalhes nada, a mais, né? E era, cara, tu ganha aí, fica mais foda assim, ajuda, só que eu achei muito chato. E me perdi legal, assim, a metade do jogo. Só rebusquei na parte final ali das discussões do Isaac com o Carver. Faça isso, não faça aquilo, quando mataram lá o... Ai, não posso falar muito spoiler. Sim, por aí, entendi. Mataram o fulano de tal, e a mulher ficou de cara, mas enfim. Cara, tipo, final, assim, era o que eu esperava que ia acontecer. Eu não, sabe por quê? Porque o Fuca me broxou, depois falou... Então, eu terminei o jogo, ele... É mesmo? Então, tem um DLC contando mais da história do jogo. Hã? É, tem um DLC contando mais da história do jogo. Mas o depois? Sim. E aí tu... Ah, mas os caras não venderam o jogo completo, como assim? Isso é a sacanagem total, sabe? Mais uma da EA, mas... Eu não vou pagar 3. 20 pila a mais aí Mas pra... Mass Effect cara. 3 apresenta Dead Space 3. Bem-vindo ao mundo do DLC. Bem-vindo ao mundo da era digital. É, o único que faz isso é esse teu jogo aí, Dead Space 3, que tu ama tanto. Fica pagando pau aí pra jogo digital. Isso aqui é a vida. Ah, é daqui pra pior. Pra jogar, depende. Eu também acho que é daqui pra pior, porque os caras são trouxa de comprar o jogo, e os caras vão lá e falam, esse jogo é uma merda, sabia? Dead Space 3. É muito ruim. Ah, é? Então é ruim? Então aqui, ó, DLC pra vocês que o jogo é melhor. Vamos ver se melhora. E a mesma coisa com o Mass Effect 3, o final, tá? O nego reclamou, então tá aqui, ó, DLC pois com outro final. Isso aí, ó, isso aí é muito sacanagem. Isso aí não podia ser, cara. Merda. E aí, o final verdadeiro do jogo, cara, é o do DLC? Posso espoliar total aqui? Posso espoliar pra vocês? Deixa pro final. Então. Deixa pro final, então tá. Mas ele resolveu o que tu queria? Cara, ele resolveu e ele deu um gancho pro... Não, escuta. Ele deixa um final pro Dead Space 4 muito foda. Sério mesmo. Muito foda. Eu não sei. Eu juro que eu não lembro o que o pessoal comentou no final do 3 na época. Eu não lembro o que o pessoal comentou. Acho que eu não vi ninguém falando dos 3, saca? Só me lembrou uma coisinha meio Metal Gear, assim. Parecia muito Ocelot falando... Deixa pro final os spoilers. Isaacs. Hey, Isaac. Isaac? Cava, what's going on? Isaac. Hey. Hey. What is it? What's going on? Nothing, nothing. Everything's fine. Então, no gameplay do jogo, né? Lanzoni comentou antes as novidades. Então, tipo, tá. O jogo, ele é bastante parecido com o 1 e o 2, mas quais são as novidades da gameplay, tá? Então, multiplayer. Primeiro, a opção de co-op. Eu conversava com o Sev, que a gente tava no hype, filha da puta, pra jogar esse jogo. Você tá muito louco pra jogar. E quando saiu na divulgação e tal, que ele ia ser co-op e tal, eu bruxei foda. Mas aí depois, O Aloysio. Os caras cabeludos, né? Depois o Steph me disse, cara, eu li que vai ser opcional o co-op. E eu. Ah, menos mal, sabe? É que nem Resident Evil, né? Que nem Resident Evil. Puxar essa, né? Essa leva aí. Só que ele é melhor que o Resident Evil, porque o Resident Evil, mesmo sendo opcional, o personagem vai contigo. É uma inteligência artificial que controla ele. E nesse não. Nesse tu só encontra o John Carver às vezes durante o jogo. Sim. Se fecha com ele e tal. Só que aí é uma viagem, porque se tu joga em co-op, ele vai estar sempre contigo, saca? É verdade, né? É que bobagem. Não, porque eu não acho viagem. Eu acho, cara. Viagem, porque muda totalmente a história. Não, não, vai mudar a história, só que tu tá ciente disso. Eu quero jogar co-op, mas. Se tu for ver, cara, o Carver assim no single player, pra mim não acrescenta muita coisa. Agora, se tu vai jogar no co-op. Cara, sem o Isaac, meio que fica, não, sabe? Não é, tem bizarro, muito o que trabalhar. Né? É bizarro, sim, mas Mas lá. Então, essa opção do co-op pode jogar sim ou não. Até no Awakening, que é o do DLC, ele tem um lance do co-op que eu li que se tu joga em co-op, tipo, aquela parte não faz nenhum sentido ser em co-op, sabe? É, eu tô ligado. Tá, eu digo, mas é coisa aquela coisa que tu falou, o Lanzoni tem um ponto bom ali. Sem o Isaac, qual é o sentido? Sim, não faz nenhum sentido. Mas saca. É tipo, aí tu vê que a Shiva do Resident Evil 5 ela é melhor do que o John Carver. O John Carver. Então, tipo, vai tomar no cu. Porra, mas rebaixaram, coitado. Pra mim, esse jogo não é pra co-op, saca? Pra mim não é pra co-op. Acordei. Por isso, quando eu vi que o staff me disse, ficou co-op opcional, eu digo, beleza, vou esquecer que tem co-op. Pra mim, esqueci. Pra mim, o John Carver é um personagem que tu interage às vezes tanto quanto a Ellie. Foda-se o co-op. Sim, sim. Pra mim, foda-se, saca? Mas é, peraí. Esse co-op aí, ele é bom comparado ao multiplayer do 2, né? Sim. Aquele kill lá do 2. Então, beleza. Beleza. Já é um avanço. Beleza. Combinado. E então, além do co-op, teve as side missions, que são 10 no total do jogo, tá? Eu fiz 9 e deixei ele ganhar o troféu porque tá. Eu não aguentava mais. Eu fiz só 7 por quê? Porque tem 3 delas que tu só faz em co-op. Elas são... Verdade, eu não... Então tu é obrigado a jogar em co-op. Eu digo, tá, beleza, vou fazer ela em co-op. Então eu fiz certo só também. Só que tu só pode fazer co-op com alguém que tá na tua lista de amigos. Aí sim eu mandei tomar no cu, aí, saca? Aí, Play 3, né? É. Orange mandou um abraço, PC Master Race. Aí sim eu mandei tomar no cu, saca? Se fosse Nitin, era melhor. Porque, por exemplo, eu joguei muitas horas do Peace Walker... Porque eu pegava qualquer maluco que tava lá e os caras vinham, vou jogar contigo e, é verdade, e vou verdade. Te ajudar. Qualquer jogo é assim, saca? Por que que a porra da EA tem que fazer só o amigo que tá na tua lista que tá jogando naquela hora? Vai se foder, EA. E tu tinha vai alguém? Se foder. Não, tinha ninguém. Ninguém jogou esse jogo, Ferjola. Ninguém eu. Jogou. Só eu. Sim, o Lanzoni jogou porque ele jogou a cópia que eu emprestei pra que ele impressão. E tu jogou no PC. E aí? E um abraço, Davi Devi Kislo, que me deu o jogo. Senão não ia rolar. É, saca. Então, o do Frajola também, originalzão, foda. Né, Frajola? Conta a história do Dead Space, como ele chegou. Chegou a galope? Conta aí. O que é? Pepechu? Pepechu? Eu tô fã do jogo. Mas eu vou comprar pro Play 3. Mas eu vou comprar pro Play 3. Cadê? Eu não vou tava em promoção 59 cara, mas Black então, Friday. Só do, não, o Lanzoni criticou a série Bichos, que elas são muito parecidas, né? E eu concordo, as side missions são muito parecidas. Principalmente as side missions em tal volante. Sim. Que é sempre no mesmo galpão gigante. É só numa parte diferente. Que simplesmente é tu chegar numa sala e pegar suprimentos ou pegar não sei e o quê. É isso. Perdendo sabe? Tempo dando tiro pros bichos. E aí tu, puta merda, é história. Vai ter que voltar tudo. Beleza, até e tem assim, uns meu, atalhos, mas enfim. Mas assim, meu, tu tinha que andar muito pra dentro daquele sim. prédio, saca? Pra baixo, pra dentro, pra baixo. Subia, descia e era sempre no mesmo lugar. E isso aí, meu. broxante, assim. Eu fiz todas porque eu curto pegar os files pra ler a história e tal. Eu também fiz por causa disso. Então, mano, todos a Sally Mitchell tinha uma desculpa. Tu encontrava um file lá que dizia lá, ah, o capitão não sei o que deixou lá pra nós tal coisa. É. Ah, lá tem tal armamento. Aí tu ia lá e pegava tal armamento e tal. Aí tu pegava com mais vida e tal, não sei o quê. Muitas vezes nem valia a pena, porque só de tu ir e voltar, tu já gastava tudo. Isso aí, verdade. É, porque é foda, porque é muito bicho, meu. É bicho pra caralho. Mas durante o jogo tu entrava nesse side mission? Sim. Não, é que elas são por capítulos, Ferjola. Tipo, tem capítulos que estoura no menu, tem uma side mission disponível. E às vezes tu pega um file e aparece assim, side mission. Não sei o quê. E assim, se tu passou aquele capítulo e não fez a side mission, foda-se, você foi, saca? Sim, tu não perde nada na história. Mas aí se tu entra na side mission, aparece que nem Captor 4, por exemplo. Aí aparece side mission, tal coisa. Elas não são, ó, deixa bem claro, elas não são necessárias pra entender o jogo, saca? Sim. O Six não fez nenhum, eu acho, né? O Six não fez nenhum. Então ela só pra descobrir e aprender o medo, tipo, tu vê lá o que os caras passaram quando o pessoal começou a virar necromorfo, essas coisas assim. Tu conhece mais do sofrimento da galera no planeta lá e tal. É, isso aí. Porque e tu sofre junto. Porque, como tu descobre no início da história, tipo, tu encontra lá, assim, destroços de 200 anos atrás, saca? Sim. Então lá tem os caras congelados e tal. Isso aí é divertido, assim. Ah, é divertido. É legal que tu fica muito tempo no lado de fora, tu congela, tu morre. É, isso no início, né? Mas eu vi que caiu a temperatura, tinha que ir perto de algum lugar com fogo. Esse é um outro ponto do gameplay que eu achei bem ruim, que as roupas só são estéticas. É, posso porra falar nenhuma. Pode falar aqui, só falar. Como assim? Não, as roupas, tem quantas roupas? Umas 5, eu acho. Não, tem bastante roupa, cara. Eu peguei várias roupas. Peguei umas 5, 6 só. Mas como muda a estética? Por quê? Porque elas não mudam nada em funcionalidade. Onde que muda é que a parada do jogo mudou ali. Porque o pessoal reclamava lá que tu atira no bicho, sai dinheiro, beleza. Isso aí não tem como não ser assim, tá ligado? Saca. Isso é pro jogo. Engole isso que tem que funcionar dinheiro, assim. Isso aí. Tá, entendeu, né? É aqueles pedaços dele. Não, calma. Tipo, eles pararam de fazer dinheiro nos bichos e começaram pedaço de coisa pra tu melhorar a tua armadura, sim. Que isso. Tu é um engenheiro, e isso faz muito sentido. Tu montar tuas armas, tu montar tuas... Eu sempre reclamei dessa questão do dinheiro, podem ouvir os outros casts que eu achava muito idiota. O cara engole, porque não, é do jogo. Sim, mas eu achava idiota. Mas quando eu vi que nesse tu encontra peças, eu achei... Finalmente alguém pensou em alguma coisa que não é dinheiro. Obrigado, EA. Nisso, obrigado. Tomem no cu pelo copo e pela side mission, mas obrigado por isso. É legal mesmo. Sim. Muito obrigado, e deram sentido porque você é engenheiro, né? Personalizar tua arma... E pior que uma coisa engraçada. Só que assim, eu usei 3, 4 armas em todo o jogo, porque eu fui personalizando e melhorando, botando funções, submissões. Só que assim, tiro secundário. Eu usei 2 armas só, tá? 2. É que nem eu investi. E tem lá a opção pra tu criar muitas armas. É que eu usei armas, 4, tá, porque 2 eram do meu só que assim, eu vou perguntar pra vocês, cara. O Vivo e Frajola falando que não falou pouco. Acharam facinho montar arma? Porque não, eu achei demais. Complicado uma pra merda, caralho. É uma merda. Eu não entendi nada. Cara, foi um jogo de ação, opção demais. É, opção demais. Eu pensei até catar qual a melhor arma pra fazer, mano. Ó, eu vou dizer. Eu virei com aquela lá que eu investi. Cara, eu virei os 3 Dead Space no PlayStation 3. Então eu usei a mesma arma que é lá do 1. Aquela... E foi a arma principal que eu usei no Dead Space 3. Eu melhorei ela um pouquinho e tal e usei ela como principal. Mas isso o jogo talvez inteiro, seja cara. Uma crítica. Eu não li sobre isso. Mas como tu poderia virar o jogo 1 e o jogo 2 só com uma arma? Eles talvez pensaram, não, vamos meter umas coisinhas diferentes. Que sinceramente, o 1 e o 2 é fácil com aquela arma. Se tu melhorar só aquela arma, a Plasma Cutter, beleza, funciona perfeito o jogo, sabe? Aí tu dava aquele paralise o tempo e dava um tiro na cabeça ou quebrava os braços, deu. Ou simplesmente eu fazia o que nos antigos? Deixava ele lento e ia lá e dava porrada. Não gastava bala, porque era escasso. Só que no 3 é mais tenso que não. Tu dá o. Esse o time ele é muito rápido, né? É mais rápido. Parece que ele é rápido. Daí tem toda essa questão dele. Tu melhora a roupa, daí tu melhora a roupa naquela questão de vida, de stasis, do kinesis e tudo mais. Eu vou ali a Plasma Cut e uma metralhadora qualquer. Isso aí funciona. Hã? Só que é difícil, né? Eu achei muita opção. Muita opção aqui embaixo, tu coloca ali em cima. Uma arma eu caguei, porque eu não sabia o que fazer no começo. Não entendia mais nada. Aí eu eu coloquei uma outra arma lá. Eu não sabia, saca? Eu não vi tutorial. Tipo, também eu não estraguei vi uma arma. Eu acho que até que tem um tutorial explicando isso. Tem. Mas eu não vi. Vamos jogar. Aí a arma que era Plasma Cutter, eu botei uma arma que só dá um empurrão, assim, de campo de força. E o caralho, fudeu a arma. Eu tinha que montar outra metralhadora. Tipo, cria um vácuo. É, ali, joga o bichão longe. É, mas ao mesmo tempo, essa customização, ela facilita bastante, por exemplo. Dá pra botar duas pulsões, né? Não, já tem várias, sim. Que tu muda o pente. É. A customização ela é muito complexa. É muito complexa. Mas ao mesmo tempo, ela me facilitava muito, porque assim, eu às vezes ficava sem vida e sem bala. Beleza, eu ia lá, montava a vida, montava as balas. Isso é legal. Que dá isso aí fazer. Achava legal. Inclusive, ele tem um sistema de. Lá nos terminais, que é tipo o clássico baú do Resident Evil. Tu deixava as coisinhas lá, tu acessava lá no fim do mundo, tava lá as coisinhas que tu tinha deixado montado, colocava pro teu menu também. Algumas coisas dá pra vender, né? Uhum. Vendia bastante. Tem uma coisa agora, falando de jogabilidade, que eu achei legal no jogo, que tu vai. É lá nos bench que tu faz as. Tu tem uns robozinho que tu acha que coloca em certos lugares, e ele tem um sensor quando tu tá perto da que tem minérios, materiais pra te forjar armas e outras coisas, ele dá um sinal e tu larga porque isso é perfumaria, né? Porque não precisa desse robô aí, porque eu usei ele assim, ele uma fez vez. Isso, sabe? Ele foi mais lento do que eu ir lá pegar. Mas eu achei legal, cara. Eu larguei ele, por exemplo assim, eu larguei ele, cara, procurava coisas, mas era um adendo, bah, vem mais coisa ali. Tá ali 10 minutos, ele chega no benchmark, aí tu vai lá, opa, item. É, tu larga ele e vai embora, né? É isso aí, achei massa pra caralho. É, ele... Mas pros níveis, se tu joga umas dificuldades mais altas, vale a pena usar ele, cara. Vale a pena, sabe? Eu joguei normal, esses jogos eu costumo jogar no normal. É, se tu jogar um nível difícil, vale a pena. Acho que não muda nada. Lanzonette Easy Mode. Na buena, é o modo na buena. Muda a dificuldade. Caralho. Sério? Sim. Não. Também achei difícil. Eu virei sem querer. Eu fiquei muito puto que no final do jogo eu falei pros piá, cara, que jogo foda, jogo difícil. Virei no easy, vai tomar no cu, porra. Não, mas é difícil mesmo. Easy. Comparação com o 1 e o 2, eu achei, cara, que o 1 tinha aquele... Sério mesmo, eu achei fácil, cara, não sei. Que o 3? É, eu achei, tipo... Acho que eu tava tão acostumado e tava tão com raiva que o jogo não acabava, eu tava, vamos lá. Aí era tirar no pé e cabeça, assim, tipo... Uma parte que eu me fudi bastante foi, acho que foi no final lá. Eu morri. Que tem uns ETs gigantes que eles estavam congelados lá e tal. Eu tenho que paralisar eles, daí, tipo, eu não matava, eu só paralisava e caía fora. Sim, eu também. Tem um filme bem rápido. Porta, louco. Nossa, agora esse bicho é muito maneiro, aquele que vem muito rápido. Meu Deus. Esse bicho é muito foda. Esse bicho assusta, porque tipo, ele vem tudo. Ele é meio que se teletransporta, saca? Ele é muito rápido, porque ele passa os frames, faz. Eu assustei muito, eu recuava. Nossa, que cagaço. Mas esses bichos maiores que o Cis falou que estão no final, eles são os aliens daquele planeta. Eles são a raça do planeta. É, da planeta. Que eles são, tipo, são eles necromorphs, saca? Isso. Então eles são muito grandões, eles vêm. Assim, e tu dá. Cara, que medo. Tu precisa gastar bicho, muita bala. Não, não, outro bicho que eu tenho, assim, desde o 2, eu acho muito foda. Aquele que fica só a carinha te espiando, assim. Ah, é. Aí tu aparece, ele vem correndo. Ele dá um grito, né? Ele dá um grito puta, muito foda. Não, ele é muito safado que tu. Ah, ele olha, se esconde, vira a câmera e eu virar de propósito. De repente. Só que ele some, né? Ele desaparece, né? Porque assim, eu dava um tiro nele, aí muitas vezes eu ia lá, tô com bala, vou lá matar ele atrás da caixa e tal. E ia lá, ele não tava mais, tá ligado? Tipo, ele não correu, tu não viu ele correndo, ele só ele só tiraram ele lá. Troll, e às vezes ele quando ele tem que te dar um chutão. Eu achei isso falho, que aconteceu muitas vezes, isso, que eu tinha muita bala, eu dava um tiro na cabeça, ele escondia. Eu olhava, ele não vai sair dali. Eu ia correndo lá, ele não tava mais. Eu, cara, muitas sim, vezes. Ele sumiu. Ah, deu uns ele bugs no jogo. Não é. É, acho que isso é normal. Querer matar o bicho e não, ele não, antes não. De morrer, antes de morrer. Antes de morrer, ele sumia e ia pra outro lugar. Entendi, mas eu lembro que no Dead Space 3 aconteceu uma coisa que eu matava os bichos. Ah, ele some. E sumia. Mas isso é por causa da limitação do jogo. Eu até pensei. Não vi isso. No PC eu vi pouco isso, mas eu vi. É? Eu vi menos do que. Porque eu vi o review do Seth, pra ele deu, quando ele virou o jogo, ele falou: velho, tu perde muito loot no jogo, que é pegar os itens que os bichos largam, porque os bichos somem. No videogame. No PC eu não vi isso. Eu tinha muito item sobrando. Então, é por isso que eu achei o jogo mais fácil que vocês. Porque eu tinha muito item. Tipo, eu não fiquei uma vez sem bala. Ah, tu disse que se ele some, ele some junto com o item. Isso. Ah. E não, eu até ia comentar contigo que nós jogamos no PC, eu não vi muito isso, não. É, e às vezes sumia o bicho e ficava o item. Cara, no 2. No 2 tinha isso que eu joguei no Play 2, que tinha aqueles bichos pequenininhos que veio uma hora no. Play 3. No Play 3. Que tem aquele salão de teatro lá que é no 2. Se aparece sim. Um monte de bichinho pequenininho, aí tu mata, ele vai largando o item. Só que quando ele sumia, sumiu o item também. E isso aí eu não vi no PC. Eu acho que talvez seja a limitação do console. Porque também, quando eu li isso do Steph, eu falei, não pode, cara. Só que tem uma coisa desses bichos que se escondem, que só coloca a cabeça, que é o. Que ele é do Dead Space 2. Sim. E ele tem o mesmo problema que tem. Quase todo o Last of Us, né? Quando tu chega num cenário aberto, que tu vê várias caixinhas espalhadas, sabe. Tu sabe que os bichos estão ali. É. Então nem é elemento de surpresa. Eu já sabia, tipo, chegava e digo, esses bichos de novo. Eles nem apareceram ainda. Sim, é. Aí tu só vê eles... Coloca a cabeça, é assim, tu usar... É lá no planeta, eu acho, a primeira vez que eles aparecem. É no planeta, é só no planeta sim. Que eles aparecem. E lá embaixo, nos aliens também, eles aparecem. É, lá embaixo também eles aparecem. Mas é legal, acho legal esse bicho. É legal, tem bastante variação de bicho, né? É legal. E tem uma side mission em tal volantes já. Tem uma side mission, cara, que no final dela, que tu precisa pegar o elevador pra te subir de volta, que aparecem 3 bichos, aqueles que não morrem, saca? Sim, que eles se regeneram, meu. Ai, que chato aquele bicho. E tu precisa apertar o elevador demora pra vir, meu. E o elevador não vem, e aqueles bichos vêm 3 juntos, e eu só no estado pra não gastar bala, saca? É, essa parada aí é tipo acerto e erro, né? Que tu não sabe onde ele vai sair. Uhum. Aí tu sobe o elevador, tu vê que ele sai no fundo, aí sai o fogo aqui. É, isso aí. Aí tu... Sim, sim. Não. É por aí, não. Sim. Tem uma parte assim, não, tipo, eu tinha terminado a side mission, eu só tava indo embora, e aí eu apertei o elevador, só que o elevador, tipo, é super alto, ele demora pra chegar, e esses bichos começam a vir, e tem 3 ao mesmo tempo, cara. Eu lembro que nessa parte que eu tô falando, começa a explodir, sai fogo, e é, isso aí que eu tô falando, é isso aí. O bicho vem aí, que tá louco. Vamos sim, que é quando tá fugindo da nave lá. Aham. Aí tem que, ele só morre e se queimar, né? Na real, eu não sei. É, acho que sim, né? Só não, queimando. É, eu não sei direito. É. Mas é aquela coisa, tipo, eu morria, daí eu... Tá, agora ele vai ser ali, então eu já sei, sabe? Isso talvez, na próxima geração atual, talvez mudem essa parada aí. Se ele morrer, se ele sair ali, na próxima vez que tu morre, ele sai lá. Então, random. É, talvez seja melhor, assim. Isso aí seria legal no jogo. Porque daí tu fica muito fácil, sabe? Achei isso muito... Não, eu tô reclamando de boca cheia, né? Porque o jogo, ele não tem como fazer coisa melhor. Então, tá bom, assim. Ah, e um outro elemento novo de gameplay são inimigos humanos, né? Ah, é? Inimigos humanos. Eu, primeiro, pô, não vale consigo. Falar vocês aí. É, ó, isso. O Frajola reclamou de Spec Ops, que o cover era uma merda. O quê? Mas... Mas então fala o Dead Space 3 aí. Qual é o cover, né? Eu já xinguei no cover. Que não tem, né, cara? Sorte que é fácil de matar os caras. Eu achei fácil. Mira na cabeça, eles são muito bonitos. Frajola, tu acha o cover de Spec Ops pior do que o de... Gears of War? Mas ele ficava preso no negócio. Aí tu com o Gears of War, ele levanta e atira. Ali ele não ia às vezes. Não, play? Pra mim eu consegui apertar o. É, o Frajola. Eu achei que é muito preso. Eu acho que o Frajola tem um problema com os controles. Não, porque tinha o pilar, tinha o pilar. Eu não conseguia sair do pilar do cover e o cara ali atirando ele. Sai do cover! Pô. Eu acho que o Frajola tem um problema com os controles, porque quando eu cheguei aqui ele tava jogando Dead Space 3 e ele falou: esse puzzle é só com multiplayer. E era só apertar os dois analógicos. Era aquelas portas que não abrem? Ah, não. Ele, não. Ah, não, isso aqui é multiplayer. Não, peraí, cara. Não, sério. É porque no tá. No YouTube o cara disse que... Módulos. Isso. Não, mas aí tem vários. Então, tu tá trancado no... Eu já tava num dos últimos. Não, tava trancado no... Tu falou, não, é só multiplayer isso aqui. Aí eu fui ver no YouTube e o cara disse, não, que precisa ter um outro. Pera. Aonde tu foi ver a plataforma? No YouTube, na plataforma... É... Meu canal. Daí o cara disse, não, tu precisa do cooperativo aqui. Daí eu deixei aquilo de lado e fui embora. Porque isso aí era uma side mission. Mas tu curtiu meu vídeo lá? Tem que curtir. Então, cara, com os inimigos humanos, o que tu fazia? Sorte é que eles aparecem pouco no jogo, né? Sim. E o lance era tu se esconder atrás quando necessário. Porque como o Six disse, é muito fácil matar eles. Porque um tiro já mata eles. Não, tiro na cabeça deu. Matou. Sim, faz sentido, né? Sim. Sim. E era só tu se esconder atrás de uma parede, alguma coisa, só ficar, voltar um pouquinho, ir pra frente, jogar um Kinexis neles e... Paf, matava. No final ele aparece bastante porque o carinha... É que faz parte do enredo. Ele, eles ali fazem parte do enredo, sabe? É. Sim, porque eu quero destruir o Marker e os caras querem... É, eles querem impedir que tu destrua, que eles querem levar o Marker e tal. É, mas é bem fácil, né? Eu achei bem fácil. Não precisava nem usar Kinesis. Eles, eles erram bastante, né, de mira. É, mas eu lembro que eles usam Kinesis em ti. É, achei legal, sim, é legal isso aí. Isso é legal, faz sentido. Sério? Ó, o bonzão aí, ó, o bonzão. É a granada que eles lançavam? Eu desviei. É a granada de Kinesis. Eu desviei. Porra, eu quero uma granada de Kinesis no jogo agora. Eu não pensei nisso. Vai ser maneiro jogar uma granada de Kinesis. Pois é. Eu jogava e eu não chegou. E daí pega mais do que um, pega vários, assim. É, eu não vi. Porque granada em jogo é terror pra mim. Sai correndo, sei que mata na hora. Não sabia que era de Kinesis, bó. É. Não, e tem alguns momentos que eu achava massa, assim, que tipo, era só tu se esconder. Kinesis, estasis, não, eu não lembro. É. Que... Eu lembrei agora, kinesis é movimento, stasis é estático. É. Agora lembrei, abraço. Bacana. Faz sentido. O que eu achava massa é que pouquíssimas vezes no jogo, mas acontece, que tu tava enfrentando eles e de repente chegavam os necromorfos matando eles. Matava eles, assim, eles né? Achava muito massa isso. Eu deixava. Eu sempre deixava. Claro, deixava. Eles sempre... Uau, os caras gritando desesperado. Pô, é muito foda isso aí, meu. No meio da nevasca, assim. Matava todo mundo. Não tinha dó. Era muito massa. E aí eles morriam e eles viravam necromorfos. Isso aí é muito massa também, saca? É que era pior, saca? Que era pior, tipo, na verdade. Eu matava os humanos. É isso aí. Era mais difícil de matar. É, quando tinha aquele bichinho pequeno que entrava na cabeça dele. Ah, é muito foda esse bichinho. Né? Aí tu quebrava a cabeça do humano. Agora eu vou fazer uma pergunta, que acho que já foi feito nos outros podcasts. No Dead Space, vocês deixaram o cara morrer pra ver como ele morria? Como é que era a variedade de mortes? Cara, eu fiz bem pouco isso do 3. Do 2 eu deixava bastante, que eu achava muito foda as mortes. Eu morri bastante. Eu achava muito foda as mortes, saca? Ele se espedaça pros bichos ou porta. Cada bicho mata uma maneira, mas eu que quebra o cara no meio, arranca o braço, arranca a perna, outra entra pela cabeça. É legal, legal. É que acho que no 2 a gente tava mais rock, mostra. E no 3, tipo, é legal as mortes. Eu sei que vão ser boas também. É bem violento. Eu, sinceramente, eu nem me preocupei em ver do jeito que eu morria nesse jogo aqui. Eu lembro até no Dead Space 2. Eram mortes bobas. Inclusive a gente comentou no cast do jeito que ele morria, várias coisas engraçadas nesse, assim, morria, beleza. Tipo, nem notei assim. Então, morreu, acabou já. Morreu, vamos beleza. De novo, tu vai sair logo aqui depois. Então. Vamos morrer, vamos de novo e deu, saca. Porque eu continue. Outra coisa, não tem o clássico computadorzinho pra te salvar, ele tem checkpoint, né? Agora eu lembrei, isso eu achei bacana, cara. Eu dei isso aí porque várias vezes eu dei pro meu priminho jogar e ele começou jogando uma parte que eu tinha parado. Falei, vá, vira tu esse jogo aí. Ah, mas aí. E aí ele quis jogar. É que tu não, mas aí. Não, é que daí, conta. Tipo, eu tava quase sem bala. É uma das únicas partes que fiquei quase sem bala. E ele foi jogar e o autosave pra ele, que eu não queria dar no começo do jogo pra ele, ele já tava meio sem bala, assim. Eu já sabia o que tinha que fazer. Ele não, daí ele se fudeu muito, assim. Pois é. E aí eu, não, daqui. Porque o autosave é isso aí, né? É pra fuder o jogador. É pra fuder o jogador, saca? Eu acho melhor tu salvar em qualquer momento do jogo, tá ligado? Ah. Não precisa ter o computador. Isso aí é meio. Mas dá pra é salvar meio, em qualquer momento isso do jogo. Isso aí é meio. Não, mas é meio simbólico isso aí, Dudu. Sim. Não? Sim, mas ele fica salvo em outras partes. Tipo, não, eu salvei lá na ele puta que pariu. Tem pontos chaves pra fazer um save. Não, se tu tá lá no meio de um troço e tu exit save, que é a opção que tem, ele volta no último checkpoint. Porque só que daí volta com as tuas balas que tu comeu antes. Ou alguns itenzinhos que tu mexeu. O Dark Souls é sacana nisso aí, porque tu tá lá morrendo, tu salva o jogo ali, pra ser ou tu sai do jogo sem querer, desconectou da live. Você fodeu. Cara, tu volta, tu tá ali no meio da tu merda. Tá ali morrendo tu novo. Tu tem que morrer, pô. Salvar o Diet. Ainda bem que eu não joguei. Muito frustrante. Mas é muito foda isso aí, é pra então, foder, cara. Não, assim, ó, pra não dar erro, o que eu jogava? Eu jogava 2 capítulos por dia, que aí, quando termina o capítulo, aí eu sei que. Ali eu tenho certeza que quando eu carregar, ele vai voltar daí onde eu parei. Não dá pra desabilitar o save? Não sei. Provavelmente, mas não daí sei. Qual é a lógica? Não sei se vai tem. Salvar toda hora, cada 5 minutos. Nem olhei se tem. Eu acho... Cara, olha, é o modo arcaico e tal, mas as save points pra mim é o melhor ainda. Sabe? Eu ainda gosto também, eu prefiro. Eu acho que salvar pra qualquer lugar. Esse tipo de jogo eu prefiro. Pera, tipo, hoje em dia é RPG, não dá... Não, impossível. Bom, mas RPG já, tipo, o Old Man pode seguido, salvar a qualquer momento. Mais os antigos já eram assim também. Sim. Então não tem galho, sabe? About time, Isaac. Isaac, you made it. Thank God. I knew you'd catch up. Good to see you made it. Isaac, you know, maybe we should give you two some time alone, huh? What the hell does that mean? It means for someone who's in the past, you're awfully glad to see him. We need him. This mission needs him. We need him or you need him. Now, you got something to say to me, Captain? Stop. Just stop. We need to shut down that damn machine, and we don't even know where it is yet. I do. I mean, I think I know how to find it. Well, I've been digging through what's left of the research notes, and... I thought all that stuff was destroyed. Well, computer data, yes. But the written logs discuss a signal tracking experiment that pinpointed the machine's exact location. Well, I think if we repeat it, we can do the same. But it's at the other end of the complex. Yeah, fine. Fine, let's have a look. I could use a change of scenery. Vamos à parte final, spoilers, então, que o Lanzoni estava aí segurando a matraca até agora. É, quer matar logo o carinha lá? Não, fala em você. Então tá, spoiler do jogo. A história, já falei no começo, a gente deu um pitaco. Eu achei mais ou menos, os guris acharam ok. Frajola, e aí? Gostou do jogo como um todo, como a história junto, assim? Porque querendo ou não, é legal, né? É, não é tudo aquilo, né? A história não é tudo aquilo, mas salva. Cobre. Sim, foi bom. Tanto que morre o personagem, tem que morrer, não adianta. Tem que morrer. É, essa coisa aí. É o problema. Quando morreu até a mulher, a Ellie? Não, é Ellie? É. Eles pensam que ela morreu, eu pensei, beleza. É foda essa cena, morreu. Aí ela volta, ah, vai tomar no cu. Quando ela voltou, eu fiquei, não, cara, não precisava. Só pra eles dar um beijinho final lá, não, cara, não gostei. Beleza, mas tudo bem. A cena final eu achei legal, porque o final ele morre, aí é claro que vai pro lixo, pro saco, ele fica lá preso. E aí? E aí, será que morre? Aí Fuca me conta pra mim, Frajola tem um DLC. Porra, é essa, Fuca. Conta tá, aí aquela ligação, a voz dele, a Lucelot. Isaac? Já, não vamos comentar nada durante o jogo, assim. Não, é que assim, acho que não tem muito o que comentar durante o jogo. Cara, tem cenas mega foda. É um planeta que eles encontram o Marker já 200 anos atrás, da história do primeiro Dead Space, então eles já conhecem bastante o Marker. Eu entendi o início. Que eles pensam que é o planeta de origem do Marker. Eles pensam que é o planeta de origem. Tanto que tu também pensa. Tu também pensa. Beleza, vamos lá. E tu só... Porque o Isaac tem na cabeça que ele precisa desligar o negócio lá, que fica a mensagem na cabeça que ele tá em tal volantes, que ele precisa desligar o negócio, precisa desligar o negócio. Que aí eles acham até o corpo de um ET que fica separado em partes, que é uma parte do jogo que tu precisa montar. Nossa, eu demorei muito pra montar esse tempo. Não. Eu demorei muito pra montar esse tempo, porque tipo, qual é a lógica, demônio? Não tem nenhuma dica. Não, a dica é tu a montar... A dica é tu ficar girando as coisinhas. Tu gira de um lado, tu vê que tá cortado e do outro não. Tu tem que pegar a parte início e fim. Tu olha e tu vai encaixar. Sim, mas aí que tá. Eu não achei difícil. Ele encaixa assim, ó. Ele tem aqui e aqui. Um já é assim, outro assim. Tu vê que ele liga um outro. É, mais ou menos. Eu achei meio complicado. Eu achei foda isso aí. É, no final tem que montar. Tu vê com a montagem do osso e a carne e a parte congelada. É, ele tá. Tu vai montando. Que até o cientista principal lá, que não vou lembrar o nome dele. Ele até deu um nome pra essa... Que eles desenterraram o único corpo inteiro que era esse corpo aí, que tinha a chave pra desligar. Aí nesse momento, quando tu junta tudo, o Isaac tem uma visão dos ET, que aí eles descobrem que o Marker, na verdade, esse planeta não é o planeta de origem. Não é? Que o Marker também dominou esse planeta e os caras... Os caras congelaram o planeta. Congelaram o planeta, saca? Uhum. Pra impedir que aquelas luas, que são o chefão final lá, as Battering Moons lá, isso, saca? Me lembrou Final Fantasy VIII, Lunar Cry. Abraços. E aí ele disse, não é pra desligar, né? Não pode desligar o lance. E aí eles vão lá e aí ele faz o lance ao contrário e reativa as luas lá, saca? Dá. Que eles desligam quando já o congelamento do planeta e reativa as luas, né? Sim, descongelar aquele bichão gigante. É, que aquela lua, né? É um pedação lá que tem que no olho. É a última evolução do Necromorph, que aquele lá tipo, é um planeta inteiro dominado pelos Necromorph, que ele ganha vida, uma bizarrice total, saca? Tá, mas lembrando que ele tem essas visões porque ele fez aquele implante no olho, né? Você lembra? Não. É o do Marker. É o lance do Marker isso aí, porque saca? Porque ele enfia aquele negócio no olho lá. Não é por causa disso? É, não, o negócio no olho do 2 é porque tem aquelas lembranças na retina, saca? Decifrar os códigos que vem. Isso, que aí ele tem na cabeça, ele tem a chave pra... É, que isso, por isso tipo... que o pessoal, os humanos querem pegar ele. no início do jogo. Sim, eu não entendi direito muito o início. Sim. O que, não, que eles querem pegar? Sim, é porque ele é o cara que já é clássico, que ele é o cara que destruiu os mares, que sobreviveu à loucura e tal. Eu acho que ele devia ter explorado mais essa parte aí do mundo terra sendo fudido lá. Por que que eles explodem? Pelos religiosos lá, acho que isso aí deveria... Que a Fajola já não... Por que eles explodiram aquele lugar? Ó, vamos explodir aquele lugar lá e depois explode. Bem no início, eu não tô ligado ali. Que lugar que explode? No começo do jogo. Quando tu tá naquela salinha... Eles dominam o governo da Terra, saca? Porque aquele carinha lá, o que é o nome da religião? É, o Unitologia. Então, eles são numa ala mais radical dos Unitologistas, que é aquele que é o Danik lá, que é o cara do óculos que vai atrás do Isaac no planeta. Eles religiosos dominam o governo, saca? Pra dar mais poder pra Unitologia e tal, sabe? Que tá, a Terra tá fudida, assim, na questão política e tal, sabe? E eu achei legal as cenas da Terra. Aquela hora que tem os metrôs e tu tem que parar eles pra passar. Não é na Terra, é na Lua, na verdade. Ah, sim, mas enfim. É na Lua. Ali achei foda. É mais próximo do vida real. É mais próximo de uma vida urbana. Cara, então, meu. Eu já sabia que tinha o Awakened, né? Só que eu pensei que esse DLC ele fosse um side story Severed, saca? Resumindo, tu chega lá no planeta, tu descobre que não é o planeta, mata a Lua, planeta gigante. E aí, muito legal o jeito de matar, mas bem fácil também. Bem fácil. Os chefes finais de Dead Space são todos simples. Eu não morri nenhuma vez. É mais foda chegar até lá do que matar. Cara, porque aí... essa parte final é fodida, porque tem os pedaços do planeta voando e tu tem que andar. É muito mais fodido isso aí. Do que matar o bicho. Tu enfia os pedaços no olho. Os markers, tu joga os markers no olho deles. Aquele triângulo lá que joga nele. Tu joga nos bichos. Tem mini marker. Saca, então. Aí eu descobri que esse DLC, ele é a continuação. Como continuação, saca? Não é possível isso. Porque na verdade tu destrói a Battle Ray Moon e tu não sabe o que aconteceu com ele, né? Na minha cabeça ele morreu. Morreu. Ficou lá e deu. Acabou. Quando eu finish this, it's all going down. Everything. You have to go. No! You two get out of here. Go back to Earth Space. Tell them what we found. I'm staying. All I got left. You can't stop it, Carver. Not without me. I'm the marker killer, remember? Isaac. I turned my back on the world because I was afraid of what needed to be done. Ellie, I'm not afraid anymore. There's a shuttle over there. I want you to take it and head for home. Come back for me. We both know I'm not going home. Go! Mas então, cara, o que é o do DLC do Awakening? Eles são três capítulos, tá? E aí, o início do capítulo, tá o Isaac Clarke e o John Carver, eles estão de volta no planeta, saca? Eles estão caindo lá no planeta, eles acordam, meu Deus, o que aconteceu? O Arrow explodiu. Porque lembra que eles fazem a Ellie escapar da nave, né? Sim. Tá? E aí eles estão no planeta, eles caíram no planeta, eles estão lá numa caverna lá. E eles, uma explicação que não tem muita explicação, que eles falam, como é que a gente chegou aqui? Não sei, de repente foi alguma influência da tecnologia alienígena nesse planeta, não sei o quê. E fica assim e deu. Tá, eles estão ali vivos. Eles estão ali vivos, sabe? Beleza. Eles caíram ali e estão ali vivos. E é o seguinte, aí eles querem voltar pra Terra, já que eles estão vivos, né? Vambora. E aí é legal o cenário do planeta, que ele muda totalmente, porque sempre no fundo tem as luas caídas, assim, sabe? Isso aí é massa pra caralho, assim. Então todo o primeiro capítulo é no planeta ainda, que aí tu... Aí é muito massa porque tu tá andando e aí tu começa a ter visões das luas, aí tu descobre que as luas estão vivas ainda, tá? E aí as luas começam a influenciar contigo e aí eles dizem, cara... eles estão vivos e tal, e aí eles pensam, aí o John Carver, a gente matou eles, não tem mais nenhum necromorfo e tal, a gente pode caminhar, e aí tu fica uns minutos caminhando no planeta sem ninguém, não tem ninguém assim no planeta, saca? E aí nisso as luas começam a entrar na cabeça do Isaac, começam a ter umas visões assim, e aí eles descobrem que elas estão vivas, e os necromorfos começam a aparecer, saca? E aí nisso tem... Ô, louco! tem aquela galera dos ornitologistas, eles estão todos lá ainda. Eles começam a ficar tudo louco, sabe? Começa a passar por eles nas estações, lá no, nas bases, eles estão, tipo, tudo assim, saca? Sim, igual aos maluquinhos da Space 1. Batendo a cabeça na parede e tal. Sim. E falando assim, they are coming, they are coming, they are coming. Eles ficam falando toda hora isso aí, saca? E aí nisso, então, eles têm um plano de pegar uma dessas naves, porque essa galera chegou em naves. Sim. Então vão pegar uma dessas naves e voltar pra Terra. E aí nisso eles pegam a nave, no fim do primeiro capítulo, e aí eles descobrem que a nave não tem o equipamento pra fazer a viagem... Tipo dobra, né? É, a dobra, viajar na velocidade da luz. E aí eles falam, não, vamos voltar lá na Terra Nova, que é uma daquelas naves que estão em órbita lá, que lá tem o equipamento... Quando é Terra Nova. Que lá tem o super cegado lá dos dinossauros, uma merda. Vamos lá e beleza, tá. E aí eles chegam lá, meu, e aí tem uns troços, um dos troços que eu achei mais a fuder, saca? Porque a nave tá totalmente dominada por ornitologistas malucões. E eles começam a pensar, eles são muito malucos, eles querem criar um lance além da ornitologia, que eles não precisam morrer, saca? Olha aí, cara, é muito louco. Pô, isso é importante, professor. Meu, isso é muito foda, porque os inimigos tu não encontra mais necromorph. Tu encontra os ornitologistas loucões, e como eles não morrem mais, eles se cortam os pedaços do corpo e encaixam ferramentas e tal, pra eles acharem que eles são tipo os necromorphs, saca? Uhum. É muito massa. Então tu vê os caras com os braços cortados, com os troços de metal, te caçando. Nossa. É um troço muito louco, saca? Que eu achei massa pra caralho. Oh, e toda a nave tá cheia de... Eles tipo fizeram várias igrejas dentro da nave, assim, com velas, várias pichações em sangue e tal. E tu vai passando, tem vários rituais que aí tem um cara lá que ele vira o líder dessa seita ali dentro da nave. E tu presencia rituais dele matando os caras, decepando a mão dos caras, assim, um troço muito louco, saca? E aí nisso tem a influência da... Aí a influência das luas na tua cabeça tá muito louca. Aí o Isaac Clarke diz, não, a gente não vai pra Terra. Porque se a gente for pra Terra, as luas vão seguir e vão destruir a Terra. Então a gente vai ficar aqui. E o John Carver, não, meu, tu tá ficando maluco, a gente tem que voltar pra Terra. E o Isaac, não, a gente vai ficar aqui, foda-se, eu não vou atrás desse equipamento pra gente viajar na velocidade da luz. E o John Carver diz, não, eu vou ir então. E o Isaac Clarke, não, eu vou te matar, não vou deixar tu ir, porque a gente não pode deixar que isso chegue na Terra, saca? Aí nesse capítulo tu fica todo meio loucão, e nisso tu começa a ter visões, e tu entra num cenários malucos na tua mente, que esse líder da seita, ele tá tipo um monstrão, assim, saca? Um monstrão que tu enfrenta ele várias vezes durante os capítulos, e aí depois tu descobre que, na verdade, as luas estavam só influenciando o Isaac, e o Isaac disse, não, aí ele descobre, não, isso aí é influência do Mark, as luas estão mortas. Isso aí era eu que tava loucão, tu tem razão, Carver, não sei o que e tal. E aí nisso, então, tu mata o líder, que é um cara normal, na verdade, ele tava só com meio decapitado, assim, tipo, sem os braços e tal. Ele não era nem um pouco aquele monstrão que tu tinha só em visões. E aí nisso tu consegue voltar pra Terra, saca? E aí tu volta pra Terra. É a última cena do jogo, assim, tu tá na Terra, assim, e aí eles começam a chamar nos rádios e tal, saca? E aí ninguém responde. Tá só ruídos, chuvisco e tal, e ninguém responde nada. O que aconteceu? O que aconteceu? O canal tá errado? Não, imagina, eu sou militar, o John Carver fala e tal. E aí nisso, sai de trás da Terra as luas, assim. Gigante, assim, em cima da Terra, e acaba aí, saca? Ah. E acaba aí? E acaba aí, as luas chegaram na Terra, saca? As luas lá de tal volante chegaram. Será na Terra. Será que é a visão dele? E aí acaba o jogo. E eles seguiram eles. Então, lá no início, quem tinha razão era o Isaac Clarke. Eles não podiam voltar, saca? E aí ele... Mas quem que teve a visão dessas duas? O Isaac ou... O Isaac teve a visão, só que depois, quando ele se deu conta que era a influência do Marker, tá, de novo, ele disse... Não, o cara no Marker fica influenciado, né? Que no primeiro jogo. Ele disse, isso é bobagem, porque... Caralho, hein? Porque antigamente, ele fala aqui que ele já tinha sofrido influência, que é aquela influência no 2, né? Sim. Ele sofre demência no 2 direto. E aí ele diz, não, isso aí é só demência, as duas estão mortas e tal. E aí, na verdade, não, as duas, elas estavam vivas, tá. Elas foram até a Terra. E acaba aí o jogo. Tá, sabe? Beleza. Aí fica uma interrogação ali. Mas quem viu as duas ali na Terra? Foi Isaac? Não fica essa dúvida, porque o John Carver vê as luas também, sabe? Ah, os dois caras veem as luas. Aí foda. E aí eles só escutam, e aí quando eles conseguem captar som, eles escutam o som das pessoas morrendo. Ah, som de pedaço cortando. É, isso eu fiquei brabo agora, porque a história é por uma continuação, e eles me lançam um DLC. Então quando rolar um 4, se rolar um 4, aí vai ter que explicar. Não, o nego vai ter que explicar, olha só, aconteceu isso, mas aquilo. É, é onde eu não vi no jogo não, isso. Eu digo ah, assim, então galera, tava no DLC, tá, valeu, beijo. Não, mas eu digo assim, ó, se vai ter uma continuação, ele tem que lançar já do início com o DLC. Não, não esquece, esquece. Não, isso, não vai. Que... Aí vão contar, vão que nem tal coisa aconteceu no DLC, depois eles pegaram. É, vão, não vão dar nem bola, eu, vão contar. Eu não joguei o DLC. Contar, assim, por lembra no Dead Space 3, contam o que aconteceu no 2 e no 1, no 2 contam o que aconteceu. Vai acontecer isso aí, ninguém vai estar tá nem aí, sabe? Comprou, não comprou? Foda-se. Não, porque eu joguei a versão tal que... Pra mim ele morreu. Eu não sabia. É, eu... É, aí tá. Aí quando tu vai jogar o 4... Imagina se você lançar o DLC... Mas como que ele tá vivo? Tem que é, jogar como ele tá na, vivo e na Terra. O que aconteceu, sabe? Sabe o que eles podem fazer? De repente eles podem fazer... Que eu acho difícil, na verdade. Fazer um outro personagem. Aí nisso chega o Isaac. Ah, o Isaac tá vivo e tal. É. E aí quem quer saber como aconteceu, joga o DLC. Não, mas seria legal então botar o DLC no quarto. Não, não vou fazer. Não, cara, não, imagina, se o 4 sair vai ser daqui, não, sei lá. Não, o Dead Space 3 agora em fevereiro é versão completa, pronto. Ou que não, é que nem no 1 ali, aquele negócio que aconteceu 200 anos depois. Antes. Isso aí. Uma coisa isso assim. Aí. 200 anos antes. Agora não sei, meu, porque tipo... Dá tudo a entender que a Terra tá fodida. Agora a Terra tá dominada pelos markers, saca? Não é mais numa estação espacial, não é mais no planeta lá, que era o Aegis 7 lá pelo planeta Doom. Agora é na Terra mesmo, sabe? Não, mas o que acontece? É só e merda. A merda continua aumentando, porque só deu merda. Sim, é só merda, só se foda, só né? Só morte. Mas sem merda não teria jogo. Tem que chamar os guardiões do universo. Chegou a ser o mal. Viajou. Ai, mas eu tenho que falar pra vocês que essas cenas lá na nave com os caras malucões é muito foda, gente. Só tô falando. Cara, eu achei muito massa porque mostra cenas assim, o cara com o facão cortando os braços dos caras pra encaixar pedaço, pra eles virarem tipo necromorfo, é muito a fuder, saca? Eu achei muito a fuder isso aí. A série aqui não tem. Bom, ela já é indicativa. Não, ela é maior, mature, né? 17 up. Sim. Mas. A temática dele é bem ela, forte. É, sim, tem cenas bem fortes, assim. Tipo, os caras malucos. Gore, assim, é gore. É gore. Então, Dead Space 3. Tu achou o quê? Tu achou o mais fraco da franquia? Sim, acho que. Não, acho que o mais fraco da franquia é aquele lá, o On Rails. Ah, o Extraction. Tá, mas do 1, 2, 3, tipo. Eu me diverti muito mais com o 1 e com o 2 do que com o 3. Talvez porque o 3 é muito parecido com os outros, não é mais tão novidade, né? Pode ser. É. Mas aí é uma questão de gosto também, porque Assassin's Creed é igual a todos. E tu gosta, né? Eu gosto pra caralho. Então, eu acho que o Dead Space, pra mim, é o Assassin's Creed. É, só que ele melhora pouca coisa, que nem isso aí, sabe? É um shark, é... Não... É, todo jogo da geração... A geração se estendeu demais, esse é o problema. Cada nossa nego falava... Nego falava, a geração tem que ser mais longa. Tá aí, então tem um monte de jogo igual. Então não reclame, tá certo? Ele é muito bom, ele é muito lindo. Bonito, mas ele não é... Vocês acham que todo mundo deveria jogar Dead Space 3 com o DLC? É isso aí mesmo, então? Com o DLC, agora quero jogar DLC. DLC é obrigatório não, agora. Não, cara, é que assim, ó. Eu acho que quem gosta da franquia tem que quem jogar. Quem gosta tem que jogar, isso aí. Quem gosta da franquia tem que jogar. Tem que jogar. Conhecer, tem que comprar. Porque, ó, quem jogou o 1 e o 2 e falou, gostou, cara, joga o 3, saca? Não é jogar, é comprar. Comprar pra quem sai o quarto. Tem que aumentar o número de vendas. Falou o cara aí que baixou o preço. Não, mas eu vou comprar. Eu vou comprar. Então compra agora. Uau. Não comprei já que ia pra ser o 4. Eu não sei, eu li umas notícias aí que eles estavam meio que não sabiam se lançar um novo, porque não foi tão bem recebido, porque nego não gostou tanto, e a questão das vendas, né, que é o que importa. Tá, então, vamos fazer uma votação aqui. Quem quer que saia os quartos? Eu quero também, todo mundo acha que quer que saia o quarto. Só que, meu Deus, faça uma coisa nova e diferente, sabe? É que assim, não agora quero só gráfico. Tem que ter coisas novas, né? Eu acredito que eles podiam, porque não saiu ainda Survivor Horror com elementos de Open World. Não teve ainda, né? Não teve ainda. Eles poderiam ser os caras. Tem jogo de zumbi aí, tem o Dead Island e tal, mas Dying Light. Dying Light. O Rodrigo gostou do Dead Island. É Dead Island, né? Que esse. Não é Dead Island. Dead Island. Mas, mas assim, ó, pra mim, eu gosto muito da série, então, tipo, eu sou tipo Six Assassin's Creed e eu vou aceitar praticamente qualquer coisa. Porque eu sou muito fã, eu acho o universo muito massa. Dois. O lance de, tipo, alienígena, várias homenagens a Alien e Predador, até tem na entanto. É, por isso que eu... Mas o lance de religião eu acho muito massa, os mundos e tal, eu acho, assim, se vai sair o 4 eu vou jogar certo. Eu comprarei e jogarei muito certo. Ah, todo mundo, né? Com certeza. Recomendado. Torcendo então. Mas vocês viram, deram uma parada, né? Em side quests de Dead Space. Deram uma parada. Deu uma parada. Inclusive, eu li essa entrevista aí que. Eu não sei se foi mais entrevista que tu falou, que os caras falaram, ó, agora não tem ninguém trabalhando num 4. Mas não quer dizer que não vai sair mais. Mas agora não tem ninguém trabalhando. É bom dar um tempo pro cara sentir falta, bom, né? É. Deixa sair a geração nova, ver como é que funciona. Deixa passar um ano e pouco. Aí pensa em lançar, sabe? Isso, é verdade. Quando deixa a gente sentir saudades. Tiver mais madura, exatamente. Deixa o pessoal sentir saudades. Que aí vai valer a pena. É, isso funciona aí. Bem, hein? Uma das melhores séries foi votada pela maioria. É, foi uma das melhores séries da geração, hein? É nova, né? Aí que tá o lance legal. Tava conversando ali, eu acho que pra mim é a melhor geração. Olha, eu tava pensando isso. Melhor série nova. Apesar de gostar aí de outros jogos bastante, mas eu acho que a geração agora de Play 3, Xbox e o PC ali, Dead Space foi o que mais importa. Eu sei que vai ter nego reclamando de mim, eu vou dizer, ó. Pra mim, eu acho mais legal que Uncharted, sabe? Eu também, não? E Uncharted eu acho uma série muito foda, mas Dead Space pra mim é melhor. Porque eu sempre tive um gosto pro Survivor's Horrors lá, desde sempre, né? Concordo. Amo Uncharted, mas concordo em gênero legal. E aí, Six? Assassin's Creed também. Ou Dead Space? Ah, eu fico com o meu Assassin's, né, cara? Por isso que eu pedi, né? Ah, isso aí é coisa de gosto, não adianta, né? O jogo é bom, os dois jogos são bons. Que é bom, mas eu prefiro... Vende pra caralho também? Prefiro meu BioShock Infinite. Jogo do ano. Tô esperando. Ele não tá no jogo do ano, né? Qual? Dead Space não tá no jogo do ano. Não tá nem lá nas menções do jogo do ano, né? Que pena. Mas é um jogo ok, assim. Eu no começo falei, não quero jogar mais. Lembro que eu falei pra vocês, que merda. Eu terminei, eu achei ok, assim, ok. Aceitei o jogo. Sim. Mas eu quero mais. Quero uma ele coisa não diferente. Serve pra ser jogo ruim em nenhuma instância. Pronto. Não, Davi é aquela coisa que nós falamos no cast do Histeria. Aliás, estamos no Histeria. Escutem a gente lá falando de RPG 64 e 32 bits. E a gente fala, né? Não tem jogo ruim na geração, sabe? Não tem jogo merdão. Tem jogo ok, mais ou menos. Que M, DLC. Né? É, tem umas merdas, mas é raro. Não, é raro. Não tem tipo Dino Crisis 3. Não tem. Não. Compara aí. Dino Crisis 3 é meio Dead Space, né? Espaço uma nave. É, mas. Ai. Comparação e sai daqui. Tem comparação, sai daqui. E o Davi Kislow, próxima vez que vai dar o Dead Space, dá pra mim, não dá pra... Dá pro Fajola, Dead Space. O quarto aí. Dá o quarto pro Fajola aí. Davi Kislow. Abraços. Sem ele, esquece, não seria possível. Então, sim, abraços, Davi Kislow. Sem Fuca. Que eu não ia jogar mesmo. E uma pena, o AlexF não está presente. Espero que o AlexF... o review do AlexF tá aí no link do post também. Ele não pôde participar, mas ele fala bastante coisa do jogo aí embaixo. Esperamos comentários, e-mails e tudo mais. Era isso, até semana que vem. Valeu, até mais. Até mais. Valeu. Dead Space é ruim, cara. Não, é triste. O DLC me deixou... É misterioso. E eu quero jogar o DLC.